Olá pessoal, aqui é o Og Maciel com mais um episódio do Castalho Podcast. O meu entrevistado de hoje é o Hugo Doria, que todo mundo conhece por ter sido, por muito tempo, um usuário e até mesmo um advogado do Arch Linux, essa distribuição muito bacana que existe por aí. Então, não vou nem enrolar muito tempo, não. Tudo bem, Hugo? Tudo bem, tudo bem. Estou aqui comendo um espetinho, tomando uma coca. E você está falando, São João. Você tá falando de onde? Estou aqui em Aracaju, Sergipe, Nordeste, em época São João aqui. É muito forró, apesar de eu não gostar de forró, né? Mas entra por osmose. Né? O bom é que eu posso comer e beber à vontade. Pode crer. É, não, aliás, baseado na imagem que eu tenho de você, que eu conheço, blog, Twitter e tal, você e forró são coisas que realmente parece que não combinam muito bem, não. Não, não combina nem um pouco. Isso é até problema para mim, porque a patroa gosta de dançar, né? Então, é um problema sério para mim isso. E, apesar dela ser roqueira também, ela adora um forró. E eu, meu Deus do céu, o que é que eu faço? E aí, ah, tenho que dizer que eu tô doente, tenho que dizer que eu não posso ir, tenho que dizer que eu tô com a perna doendo, né? Tenho que dar alguma desculpa para não ir pro forró. Pode crer. Olha, então, você... O seu nome, para mim, é sinônimo de Arch Linux no Brasil. Eu não quero desrespeitar nenhuma outra pessoa, nenhum outro usuário do Arch Linux, mas a verdade é que toda vez que eu penso Arch Linux no Brasil, eu penso do seu nome. Então, assim, olhando rapidinho o seu pedigree, eu sei que você era muito ativo no Arch Linux. Entusiasta, e no período que você participou assim, ativamente, você virou trusted user e um desenvolvedor, né? O que significa isso? Explica pra gente o que é um trusted user. Então, um trusted user, na verdade, ele já é como se fosse um membro da distribuição mesmo, ele é como se fosse um desenvolvedor oficial da distribuição. Só que ele tem acesso restrito a determinados repositórios. Então, por exemplo, o Arch, ele tinha três repositórios principais. Então, ele tinha o repositório core, né, que era o repositório principal da distribuição, ele tinha os repositórios extras, e ele tinha o repositório da comunidade. Só que esse repositório, apesar de ser da comunidade, não era todo mundo que poderia colocar pacote ali. Eram certas pessoas selecionadas. Essas pessoas eram os trusted users, né, eram usuários confiáveis da comunidade, usuários que vinham se destacando, usuários que já vinham empacotando de forma informal, né? Então ele tinha lá o Arch tinha um sistema que você podia criar um script lá do pacote, coloca lá, e esse script ele passava por uma votação, as pessoas iam votando, se o script estava compilando direito, se gerava um pacote de qualidade boa, um pacote de qualidade ruim, né? As pessoas iam votando, e a partir do momento que você tinha vários pacotes bem votados, você poderia se candidatar a ser um trusted user. Para isso, além de ter os pacotes, você também teria que ter um padrinho, que tem que ser obrigatoriamente um desenvolvedor oficial ou um outro trusted user. Certo. Então, quer dizer, é um controle de qualidade, né? Então, apesar isso. De ter esse repositório onde que pacotes podem ser enviados para lá, para que outros usuários do Arch Linux possam instalar, esses pacotes têm que ter sido empacotados por pessoas de confiança do projeto. Isso, exatamente. E o interessante é que eu peguei o Arch também numa fase assim, que eu cresci junto com o Arch, né? O Arch cresceu bastante também. E eu peguei ele na fase que tinha muito pacote para se construir, né? Então eu comecei fazendo pacotes bem simples, desde pacotes de localização, por exemplo. Eu peguei o internacionalizei e o Firefox. Pegava a tradução do Firefox e gerava um pacotezinho lá, né? E fiz isso para vários programas. E depois eu fui fazendo, compilando e gerando pacote bem complexo mesmo, como coisa do KDE, coisa do GNOME, coisa do OpenOffice. Então eram pacotes assim, um pouco mais complexos, né? E eu ganhei muita experiência com isso e resolvi me candidatar, tive um apoio muito grande lá de um trusted user. Ficou ótimo. E, então me diz uma coisa, Hugo, e por que o Arch Linux? Porque... É porque eu sei que no Brasil existem, assim, pelo que eu escuto daqui, existe uma grande maioria que usa o Ubuntu. Isso, isso. E tem outras pessoas que usam Fedora, e eu sei que parece que ainda existe também um grupo que usa muito o Slackware. Isso. Por que o Arch Linux? Então, é bem interessante. Minha história no Arch começou justamente pelo Slackware. Na verdade, o começo tudo foi o seguinte. O começo de tudo, eu era bem novo, tinha acho que uns 14 anos, 13 anos por aí. E aí eu passei por uma banca de revista e tinha lá um livro preto da Caveira chamado Manual Completo do Hacker. Certo? Uhum. E nessa época, meu sonho era invadir a NASA, cara. Eu queria invadir a NASA, eu queria invadir a FBI, eu queria ser o maior hacker de todos os tempos. Então, tipo, eu vi aquele filme de hacker que tinha a Angelina Jolie, né? Uhum. Que é bem, bem toscão, assim, não, nada, nada verídico. Mas eu me impressionei. Não, cara, eu quero ser hacker, eu quero invadir a NASA e provar que os ETs existem, né? E aí eu comprei aquele livro, não entendia nada, de nada, mas saía com ele debaixo do braço, né? Não, porque eu sou hacker. E lá eu vi que quem era hacker usava Slackware. Então, vou aprender a usar Linux. E como eu quero ser hacker, vou aprender a usar Slackware. E aí instalei o Slackware, né? Tomei muito tapa na cara, até no próprio IRC, que depois eu... Foi uma ótima fonte de informação, mas no começo me atrapalhou bastante, porque eu chegava lá com uma dúvida besta. E o pessoal naquela época não tinha paciência. Hoje já não tem também, né? Mas antigamente era pior. Então, chegava com uma pergunta besta e, dá um RM menos RF barra. Eu, inocente, dava, né? Obviamente. E tchau, já era, perdi o sistema. Então, cansei de reinstalar várias vezes. Tinha um amigo meu, que ele acabou virando amigo depois, na época não era muito amigo, mas era conhecido. Que era o Hugo Cisneros, que ele também é bem, bem popular assim, na área de Linux nacional. Ele tinha um certo conhecimento já vinha se destacando. Então ele me ajudou um pouco, né? E aí pronto, eu comecei a evoluir, comecei a aprender Linux, comecei a dominar o Slackware, gostar bastante e cheguei no estágio de que eu queria contribuir com a comunidade. Eu não queria mais ser um usuário do Slackware, eu queria contribuir com o Slackware, né? Só que aí essa época coincidiu com a época que o Patrick ficou doente. Certo. O Patrick, para quem não conhece, é o único mantenedor do Slackware. Isso, exatamente. E aí quem acabou tomando conta de várias coisas foi o Peter Punk, que era um cara também muito famoso do Slackware. Acho que até hoje ele é bem famoso assim, na área, que ele contribuía bastante, ele fazia muita coisa para o Slackware. E eu tinha tanto ele quanto a Sulamita Garcia como heróis, assim, né? Eu não, quero ser que nesses caras. Só que aí quando eu comecei a contribuir, eu vi que o Slackware não era uma distribuição para mim, por ela ser muito centralizada. Então, eu fazia um pacote, ou então fazia um patchzinho, queria gerar uma documentação nova, mas para eu transformar aquilo, para eu deixar ele na distribuição oficialmente, era uma burocracia danada. Sabe? Aí eu comecei a ficar um pouco frustrado, porque eu queria contribuir, mas tinha uma burocracia que não estava deixando eu contribuir do jeito que eu queria. E a partir daí eu comecei a procurar outras distribuições. O Arch não foi a primeira escolha, eu fui primeiro pro Gentoo, pro Debian e acho que só. Não gostei muito do Debian porque a causa da comunidade, eu achava muito chato, também não era muito para mim, né? E depois eu acabei conhecendo o Arch por coincidência mesmo. Eu tava no IRC, alguém falou lá que era legalzinho, que era parecido com o Slackware, que até então era a distribuição que eu gostava, né? A distribuição que mais parecia comigo, era tudo simples, eu gostava muito de aprender como tudo funcionava. E aí eu resolvi experimentar. Gostei tanto que apaguei o Slackware da minha máquina, passei só a usar o Arch, passei a participar da comunidade internacional e aí resolvi montar um grupo que seria o Arch Linux Brasil, que veio a se tornar o Arch Linux Brasil. Fiz o grupo com mais 5 amigos. Alguns ficaram pelo meio do caminho, porque sempre tem aquela coisa de comunidade, né? Então, na hora do vamos ver, a maioria das pessoas somem, né? Então, enquanto tá no oba-oba, na hora de fazer camisa, tá todo mundo lá, mas na hora do vamos ver, muita gente some. Mas aí as poucas pessoas que ficaram me ajudaram bastante a montar um grupo bem sólido. Então, aqui no Brasil, pouco se falava em Arch Linux. Pouquíssimo mesmo. E aí, a partir desse grupo, a gente começou a fazer documentação, começou a traduzir, começou a gerar pacote, criou um canal no IRC, então começou a chamar gente para lá, para a gente tirar dúvida, ajudar, né? Como todo começo foi bem complicado, porque ego para cá, ego para lá, né? Às vezes chegava um usuário lá para tirar uma dúvida, aí o pessoal dava patada, eu não gostava, aí rolava atrito, porque eu passei por isso, eu levei muita patada no começo, então não queria fazer as outras pessoas passarem por isso, né? Então, assim, foi legal e foi complicado. O bom da história é que eu aprendi demais, cara. Então, assim, desde botar o Wiki no ar, a domínio, a host, a mexer com o WordPress, a configurar uma distribuição customizada, a botar um Arch Linux Brasil no CD, né, com o wallpaper customizado, com ferramentas customizadas, com pacotes customizados para o Brasil, tudo em português. Então, foi uma experiência bem legal que eu aprendi de vários níveis, assim. Isso aí. Né, com o tempo eu acabei virando trusted user e depois de um ano mais ou menos eu resolvi tentar ser desenvolvedor. Abri uma chamada para desenvolvedor. Eu já era trusted user há algum tempo, já tinha muito pacote mesmo na comunidade. Já ajudava o time oficial de desenvolvimento, mas não como desenvolvedor. Ajudava assim, mandava um patch no bug tracker lá. Ah, tinha um bug, eu corrigia, mandava um patch. Eu não tinha permissão ainda de commitar. Eu ainda não tinha permissão para gerar o pacote novo, nem nada desse tipo, mas eu já mandava os patches. E aí, depois de um mês de seleção, eu fui aprovado. Foi muito feliz, assim. Fiquei hiper mega, extremamente feliz. Tanto eu quanto o Douglas Soares, que foi outro brasileiro que foi aprovado também. Certo. Eu acho que eu me lembro de ter visto alguma coisa na internet, realmente, um anúncio dizendo o que isso tinha acontecido, que vocês tinham sido eleitos ou aceitos, né, como desenvolvedores do Arch. Isso, exatamente. E foi legal porque nessa época casou com o primeiro encontro do Arch Linux Brasil lá no Fizzly. Então, assim, foi ótimo porque a gente conseguiu dar um destaque muito grande para a distribuição aqui. A gente chegou lá no Fizzly como o primeiro encontro de usuários, né, como desenvolvedores, então a gente já tinha um certo know-how, então a gente pôde fazer palestras básicas, né, convidando o pessoal para experimentar a distribuição, mas também a gente conseguiu dar palestras avançadas de como criar pacote, de como customizar a distribuição, né, de como participar do desenvolvimento dela. Então, foi legal porque a gente chegou lá com uma bagagem muito boa mesmo. Mas então me diz uma coisa, você então passou por esse processo todo e cresceu e tipo assim, deixou de ser só um usuário para ser uma pessoa assim que arregaçou a manga e estava lá trabalhando, participando, pesado e tal. E aquela história de invadir a NASA, então, a CIA, como é que ficou? Não, então, aí nessa época eu já era um cara bem mais maduro, não era mais aquele garotão de 14 anos, né? Então já era uma pessoa mais velha, bem mais madura assim, comparado a antes, né? Hoje ainda sou um garotão também, mas já não tinha mais essa ideia, né? Nem penso mais nisso, assim, apesar de ter sido uma fase muito engraçada, porque não sei, você se diverte aprendendo certas coisas, né? Então eu pegava. Entrava no RC, eu me lembro, nessa época que eu queria ser hacker do mal, e pegava aqueles programinhas de Mirk mesmo, que ejetava a unidade de CD da pessoa. Aí eu me achava o hacker. Não sei se você chegou a ver essas coisas. Eu sei o que você está falando. Então, aí eu, nossa, cara, eu sou hacker, fazia máquina, cara, não sabia nada, nem fazia a mínima ideia do que estava acontecendo, né? Mas assim, felizmente, essa fase passou. Na época do Arch, eu já tinha uma cabeça bem diferente, né? Eu estava começando já a aprender a lidar com pessoas, né? Porque na parte do Arch Linux Brasil, eu fiquei à frente do projeto durante um bom tempo também. Eu acho que mais de um ano, inclusive, 2 anos talvez. E lá, além de aprender essa parte técnica, de customizar distribuição, de gerar pacotes, de instalar serviços, eu aprendi a lidar com gente que eu acho que talvez foi a coisa mais valiosa para mim. Porque eu tomei muito tapa na cara, né? Ajudei muita gente, tem muita gente hoje em dia que agradece muito assim para mim. Eu acho que é a coisa que eu mais me orgulho, né? Mas apanhei muito. Tem um colega meu mesmo que é o Leandro Inácio, que hoje ele é uma das pessoas que cuidam ainda do Arch Linux Brasil. Então, é um cara que ele virou meu amigo, né? Então, eu não conhecia ele, conheci no Mirk, né? E aí o cara hoje ele vem na minha casa, ele é de outro estado, mas veio me visitar aqui em Aracaju, né? Virou meu amigo mesmo assim. E hoje é ele quem toma conta do Arch Linux Brasil junto com uma outra equipe, que não tem mais ninguém, eu acho, da equipe original, só ele. Ele já fazia parte da equipe original, né? E é bom, é legal você ver um legado assim que você deixou coisas boas. Tiveram vários problemas também, vários erros que eu cometi, mas você vê as coisas boas lá, né? Então foi bem legal. Já no, no já como no Arch Linux Internacional, eu passei um tempo lá nessa parte de pacotes, construindo pacotes, cuidando de repositório, mas depois eu cansei e fui criar ferramentas mesmo da distribuição. Então, scripts de inicialização, de gerência de repositório, gerência de pacote. Então, eu comecei a ajudar no próprio Pacman, que é o gerenciador de pacote da distribuição, né? Então, foi bem legal, foi outro aprendizado. Foi aí que eu comecei a programar em Python, e que eu comecei a fazer o NumCap, que ajudava o Pacman. Ferramentas da distribuição mesmo, não era mais só gerar pacote, remover pacote, né? Então foi bem legal. Foi outra fase de aprendizado que eu tive com o Ash, que eu devo bastante a ele. Massa. E eu, uma coisa que eu notei, dando uma olhada assim no seu blog, foi que uma outra coisa que essa convivência com Arch Linux e com esse mundo todo, uma coisa que aconteceu também, eu vi que você desenvolveu ferramentas que provavelmente nasceu do ferramentas, eu digo assim, aplicativos que provavelmente nasceram da necessidade de alguma coisa para você usar dentro do próprio Arch Linux e que acabou virando material para sua monografia e até para artigos científicos, né, que foi escrito sobre essas ferramentas de segurança de servidores e tal. Isso, exatamente. Eu comecei com um script bem pequeno, com um aplicativo bem pequeno, que era um ícone na bandeja do sistema para mostrar quando tinha atualização. Foi meu primeiro projeto no Ast, né? O Pacman, ele não tinha você tinha que gerenciar todos os pacotes pelo terminal. Daí eu quero botar um ícone aqui no GNOME, na bandeja do sistema, bonitinho, para me avisar quando tinha atualização. Então eu fiz isso aí, e a partir daí comecei a fazer várias ferramentas para o Ast. Fiz uma na parte de segurança com um colega também, o Paulo Matias, que era para avisar quando existia algum pacote na distribuição que possuía uma falha de segurança. Então ele pegava as listas de discussões de segurança, né, e via quais eram as falhas que existiam, fazia uma checagem com o repositório para saber se a versão do pacote que existia no repositório batia com a versão daquela vulnerabilidade, né, e avisava. Então isso aí foi um projeto bem legal que eu fiz, e a partir daí eu comecei a me interessar mais pela área de segurança, do jeito certo agora, sem querer negócio de nada, de FBI, do jeito certo, do jeito de gente, né? E aí foi na época que eu estava apresentando monografia também, faltava um ano, na verdade, para apresentar monografia, e eu já estava começando a pensar no meu TCC. E aí veio a ideia de fazer uma ferramenta de segurança, de hardening de sistema operacional, de hardening de Linux, né? E aí eu comecei a fazer assim, tudo open source, né? Comecei meio que brincando, vamos ver se dá certo, para ver se colava, né? Fiz uma ferramenta, tive um trabalho inicial muito grande de fazer uma ferramenta modular. Uma ferramenta que eu fiz toda ela, né? E queria que as pessoas com pouco conhecimento conseguisse criar módulos para a ferramenta. Então, eu fiz a parte principal e uma pessoa que entendia de SSH podia fazer um módulo pequeno, sem saber muito de programação, e fazer a parte de segurança do SSH. Ele analisaria o arquivo de configuração do serviço do SSH e dizia se aquela configuração ela era uma boa configuração, uma configuração ruim. Então você diz assim, seria como se fosse até mesmo um plugin para poder adicionar Isso. recurso no, no, na ferramenta, né? Isso, exatamente. E aí eu fiz exatamente isso. Lancei a ferramenta, a parte principal, e esse módulo do SSH. E lancei. E aí algumas pessoas começaram a contribuir com o módulo para Apache, com o módulo para FTP, né? E foi aí que eu saquei, pô, cara, isso aqui vai dar certo. Tem muita gente interessada numa ferramenta desse tipo, né? Tem muita gente interessada em contribuir com a ferramenta, então eu vou continuar. E foi nesse momento que eu decidi torná-la assim, uma ferramenta profissional, uma ferramenta séria mesmo, assim, deixar de ser uma brincadeira de criança, né, aprendendo, e transformar ela num produto bom. E aí foi aí que surgiu o HN2, né, que depois ganhou muitos e muitos módulos, depois tinha mais gente contribuindo do que eu, então eu passei a bola, né, então eu já não era mais a cabeça principal do projeto, já não era o cara mais importante do projeto, ele estava andando sem mim, né, junto com o Rafael Gomes, principalmente, que é um cara da Bahia, e ele pegou a ferramenta, abraçou, foi ele quem construiu o módulo do Apache, né? Então foi muito legal isso aí, aprendi bastante também, né? É uma das coisas que eu mais gosto no mundo do software livre, é isso, é toda essa colaboração assim de pessoas que querem realmente, né, contribuir, porque eu sou meio frustrado com as pessoas que dizem que vão fazer e não fazem. que acontece muito em comunidade de software livre. Mas, graças a Deus, depois de um tempo, você aprende a filtrar aquele pessoal que é fogo de palha, como a gente chama aqui. É o pessoal que faz um oba-oba danado, mas na hora do vamos ver, não faz muito. Saquei. Ultimamente, eu não tenho tido nenhum problema com isso. Graças a Deus, tá tudo tranquilo. O HN2, não sou mais o cara principal disso. Outras pessoas tocam o projeto, né, mas também foi muito legal. Eu vou até depois, então, eu vou colocar nas notas desse episódio, eu vou colocar o nome das ferramentas, que é o HN Tool, e tem o Pack Updates. Tem o Backup Updates, tem o Arch Sheriff, que era aquela de verificar vulnerabilidade. Ah, pode crer, o Arch Sheriff, eu esqueci de mencionar ele, é verdade. Bem, eu vou botar então a informação no post para todo mundo ver, porque o código está disponível, né? Então, Isso. de repente, quem quiser dar uma olhadinha, aprender um pouquinho com o código que você escreveu, eu acho que vai ser interessante. Agora, olha só, veja bem, nós começamos, quando a gente começou a falar do Arch e tal, você falou, né, sobre o seu interesse de aprender mais um pouco de hacker, né, e tal, de fazer invasão, de bisbilhotar sistemas alheios, né, e no final de tudo, durante o processo de aprendizagem, veja só que você acabou desenvolvendo ferramentas que checa por updates, e ferramentas de hardening, né, para melhorar a Isso. segurança, que é um pouco até meio irônico, né, de quando você vê Exatamente. dessa forma. E você então acabou virando você é um sysadmin, você é um administrador de sistemas. Isso. Não sou administrador de sistemas, trabalho, né, aqui no órgão do Tribunal de Justiça daqui do Estado como administrador de sistemas. Então lá tem, acho que 200 e poucos servidores, Linux. E é bem legal assim minha tarefa. Gosto muito da área de segurança da informação, mas não sou nenhum especialista. Não sou um Nelson Brito, um Wagner Elias da vida, um Joaquim Spiara, nem nenhum desses caras, não. Mas é uma área que eu me interesso, gosto, sempre estou lendo, né? Pude criar essas ferramentas na área de hardening, que eu acho legal, que é uma área que, como estava muito casada com a administração do sistema, eu pude fazer, eu dominava um pouco, né? A área de administração do sistema é uma área que eu conheço bastante, então facilitou minha vida. Não era só e unicamente segurança, né? Você tinha que conhecer um pouco do sistema operacional, do Linux em si. Então, aí facilitou bastante minha vida. E você trabalha, como eu falei, né, como administrador de sistemas, no Departamento Judiciário do Estado, é isso? No Tribunal? Isso, no Tribunal de Justiça de Sergipe, que é o órgão responsável por essa parte jurídica daqui do Estado. Então, olha só, eu tinha comentado com o nosso amigo em comum, o Kurt Kraut, que eu ia conversar com você, e ele deixou uma pergunta para mim fazer para você. Lá vem o Kurt. Então, a pergunta dele é o seguinte: como você trabalha no tribunal aí em Sergipe, justamente dentro do Departamento Judiciário, você sente. A pergunta dele é: você acha que é um trabalho injusto? Qual é a sua visão do quão próximos nós estamos de ter um judiciário 100% eletrônico e sem um processo em papel? Pergunta complicada. É, assim, lá no tribunal já existe muita coisa que é digital, muito muita coisa mesmo. É, processos são digitais, certas tramitações também são digitais, né? Certas autenticações hoje necessárias a gente faz por meio de biometria. Então, tem um certo avanço. Só que o Tribunal de Sergipe, ele não é o tribunal referência no Brasil para isso. Porque existem tribunais de outros estados, que eu já conversei com outras pessoas, que são bem precários, que é tudo no papel ainda, que o servidor lá é uma máquina comum, montada, que fica num cantinho no cantinho do CPD, né, que não tem muito destaque, né? Felizmente chegou um órgão que é o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, que esse órgão ele surgiu para regular o setor jurídico. Vamos dizer assim, não é só isso, né? Não se resume a isso, mas uma das funções dele é essa, é regular o setor jurídico. E ele está colocando certas métricas bacanas para essa área. Por exemplo, a gente tem que ter ágil, a gente tem que ter uma política de desenvolvimento forte, a gente tem que ter certificações, a gente tem que ter métricas do tipo o serviço X tem que estar 99% no ar, né? E a gente tem que ter objetivos do tipo, olha, até 2014, tantos por cento dos processos têm que ser digitais. Existem essas métricas, existem essas metas, existem esses objetivos, existem essas regras que a gente precisa cumprir. Não estão sendo cumpridas todas hoje, mas a gente está caminhando para isso. E você acha que em termos de porcentagem assim, aonde é que vocês estão hoje? Não é 100%, mas onde é que vocês estão hoje? Você tem alguma ideia? Não tenho uma visão do país inteiro, mas acho que aqui em Sergipe, acho que diria uns 70%. Poxa, é massa. É legal. É. É legal. Agora, sim, isso também exige muito da gente. A parte do CPD, né, como chamam ainda o CPD aqui, né, é um termo mais antigo, mas ainda falam CPD aqui. Ela é enorme. Ela é enorme mesmo. Existe, eu acho que... São quatro andares do prédio, só a parte de informática. Então, só para a gente cuidar de servidor, só para desenvolver sistema, são quatro andares inteiros só para isso. Então, é muita gente, eu não sei nem mencionar quantas, mas são muitas. Então, uma pergunta bem bem besta assim, mas para quem está fora do Brasil há 20 anos e você pode perdoar, o que é CPD? É o processamento de dados. Ah, ok. É que eles chamam de processamento de dados. É porque é um termo que veio. É um termo bem antigo, na verdade, né? Não é um termo novo, não. Só que muita gente ainda menciona, assim, principalmente as pessoas mais velhas, ainda chamam CPD. Ah, tá. Engraçado. O problema aqui é porque Sergipe é um estado pequeno, mas existem estados maiores que precisam, por exemplo, imagine todo o processo é digital. Então, você tem uma ligação entre a capital e os interiores. Né? Então, o link entre a capital e o interior geralmente não é muito bom, né? Geralmente é lento. Então, para você digitalizar tudo, para você fazer tudo digital, ainda é complicado. Não só pela parte do processo em si, como a parte da infraestrutura mesmo. Sergipe, por exemplo, a gente teve que passar fibra ótica em boa parte do estado. O próprio tribunal passou fibra ótica, né? Para ver se melhorava a conexão, para ver se tinha um link mais seguro. Né? Tem toda a parte de segurança, de criptografia. Né? Então, imagine uma conversa entre dois juízes. Né? É uma conversa importante, são dados importantes que estão tramitando ali. Né? Então, aí tem que ter toda essa camada de criptografia. É um processo bem complicado. E em termos de transformar, digitalizar tudo, né? Ou seja, eliminar o papel, né? Você sente que existe algum empecilho vindo dos usuários? Ou seja, tem gente que ainda está relutando assim contra Com isso? certeza, com certeza. Tem gente que tem pavor à informática, pavor a usar computador, né? Então, você transformar, pegar aquela vida daquela pessoa que está acostumada com carimbo, com papel, né, com a pastinha dele lá, e digitalizar isso aí é complicado. Tem muita gente que tem resistência. Felizmente, com o passar dos anos, isso vai mudando, né? A equipe vai mudando, os funcionários do tribunal vão mudando, vão renovando, né? Isso aí está melhorando, mas ainda tem muita gente que tem resistência. Entendi. E em termos de tecnologia, qual a porcentagem que é tecnologia aberta, open source? Lá, no caso do tribunal, os desktops eles são todos proprietários. Certo. Com exceção de alguns softwares, por exemplo, lá a gente usa uma suíte de Office, OpenOffice, vai mudar para o LibreOffice agora, né? Então, a suíte de e-mail lá. Também ela é aberta. Então, assim, mas o sistema operacional é proprietário e alguns softwares também são. Mas a parte de infraestrutura já é o contrário. É praticamente tudo Linux lá. Tem BSD também. As distribuições que a gente mais utiliza lá são CentOS e Red Hat, né? Então, assim, é bem software livre mesmo lá na infraestrutura. Entendi. Agora, a parte de cliente, não. A parte de cliente já é mais proprietária. Eu ia falar que isso é uma coisa comum que eu vejo aqui também em grandes companhias, né? Que, ou seja, companhias que não são relacionadas a Linux mesmo, que a infraestrutura é toda open source e, como você falou, a parte Do do cliente, né? usuário, do cliente, é toda proprietária. Ou se é o Mac, ou se não é o Mac, é o Windows. Exatamente. A gente tenta, né? Por mim, por exemplo, a gente colocaria Linux nas estações porque seria uma economia muito grande, mas não é só chegar lá e botar Linux, né? Tem toda uma história, tem todo um costume do usuário, tem que treinar, tem que acostumar. Às vezes, mesmo uma pessoa, às vezes, quando ela é treinada, você mudou o ícone de lugar, ela já acha ruim, né? Então tem uma resistência muito forte, assim. E Não deve dá ter pra uma gente simplesmente chegar. burocracia também, né? Exatamente. Mas. Né, assim, é uma economia grande, né? Porque a gente tem que lembrar que todo o Windows que está instalado numa máquina lá, quem pagou foi a gente, né? Foram nossos impostos que estão pagando para lá, para o cara ter um Windows lá, para o cara ter um Microsoft Office lá instalado na máquina, né? Pode Aquele crer. dinheiro não está ali, não é de graça, né? A gente suou muito para pagar todos esses impostos. Então, e tem certos casos que aqui eu não sei muito, mas assim, é muito comum você ver. Questão do. O cara tem um Microsoft Office lá, que pagou R$ 1.000, mas ele usa o Word lá para botar em negrito e itálico, cara. Então, assim, sabe? Tem essas coisas assim que você, pô, será que o cara precisa de um Microsoft Office para fazer isso? Né? Se fosse um recurso muito avançado, um recurso que só existe nele, talvez justificaria. Mas não é o caso. Uma coisa que eu lembrei agora que é bem legal é, por exemplo, são as audiências. Você tem uma audiência do juiz lá e ela já é gravada, é feita toda no vídeo. Então, é gravado aquela audiência lá, então você pode consultar o vídeo depois de um tempo. Tem um projeto de você fazer uma audiência e o preso nem sair de lá, por exemplo. O preso está lá na cadeia, né? Então vai ter um computador lá com uma câmera e o juiz vai poder fazer uma audiência, por exemplo, sem o preso sair de lá. Por vídeo. Por vídeo, exatamente. E esse vídeo é gravado, né? Tem toda uma hierarquia de etiquetas, para organizar melhor, para facilitar a busca, né? Esse tipo de coisa. Bacana, cara. Bacana. Então, e tipo assim, então de Linux e de administração de sistemas e tal, você então eventualmente foi acabar criando uma companhia que desenvolve aplicativos para dispositivos móveis, né? O Android ou então para o iOS. Exatamente. Como é que foi esse pulo aí de como é que você de uma hora para outra decidiu fazer isso? Então, como eu falei, eu trabalho no Tribunal de Justiça, sou funcionário público. Mas eu não sou feliz assim, não me sinto completo como funcionário público, porque eu sou um cara que eu gosto de trabalhar, eu gosto de fazer muita coisa, eu gosto de participar de tudo, assim, eu gosto de ser muito ativo. E no funcionário público não é bem assim. Porque existe muita burocracia. Então, às vezes, você quer mudar uma coisa, você sabe que aquilo ali é melhor, mas para você realizar aquela mudança, precisa passar por quatro pessoas, mandar um processo para cá, um protocolo para lá, pedir autorização a não sei quem, né? Então, engessa muito. O serviço público brasileiro é muito engessado. E isso acaba frustrando, né? Então, depois de estar lá 3 anos, você acaba ficando um pouco frustrado. Então, qual foi a minha ideia? Bom, sou funcionário público, só trabalho pela manhã. Então, à tarde e à noite, vou montar um negócio para mim. Até porque eu não quero ser funcionário pro resto da vida, eu quero ser dono de um negócio. Peguei dois amigos meus, o Joaquim Spiara, que eu já falei anteriormente, e o Rodrigo Rezende, e eles eu vim montar uma empresa de segurança da informação. O que é que aconteceu? O Joaquim, principalmente, começou a se destacar bastante e recebeu uma proposta de emprego em São Paulo, uma proposta muito boa que ele não quis recusar, foi morar em São Paulo. Logo depois foi o Rodrigo. Então fiquei só aqui, em Sergipe. Eu e mais ninguém, né? Forever Alone, com aquela carinha do troll lá. E aí, bom, não tava dando certo eles lá, eu aqui, né? Não ia. Não dava. Não dava para continuar. Então o que é que a gente resolveu? Resolveu que ia deixar a empresa de lado, acabar com a empresa, e eles iam continuar na empresa deles lá, e eu ia montar um negócio novo por aqui. E aí eu pensei, pô. Eu não vou montar mais uma empresa de segurança. Não domino o assunto, né? Não precisaria de uma pessoa que dominasse, né? E aqui é complicado. Então eu pensei, pô, o que é que eu posso montar? Pensei também em montar uma empresa para trabalhar com Linux. Eu pensei, ah, mas eu já faço isso minha manhã toda, todos os dias. Eu quero fazer alguma coisa diferente. E nessa época eu estava dando um curso de Linux e tinha uma menina que era aluna lá do curso. E a gente conversa vai, conversa vem, final da aula, a gente acabou ficando amigo. E ela ela é fã da Apple, assim, ela é certificada Apple, manja muito das coisas da Apple, né? E ela tava querendo montar uma empresa para trabalhar com as plataformas da Apple, ou até uma loja, alguma coisa assim. E aí, eu sou fã do Google, né? Sou Google fanboy. E eu, pô, Android pra cá, Android pra lá. Então, aí a gente acabou ficando muito amigo e resolvemos montar, né, uma empresa juntos. Eu, ela e mais um amigo em comum nosso. Né, é a Marília Guimarães e o Anderson Duarte. E a gente resolveu montar uma empresa de desenvolvimento para a plataforma móvel. Por quê? Porque a gente viu que estava crescendo muito o negócio. Né, estava explodindo, estava a tendência de você, das empresas quererem um aplicativo para tablet, para smartphone. Era grande, estava aumentando bastante essa demanda. Então, pô, vamos explorar esse mercado agora, né? Vamos aproveitar que aqui no estado, a gente fez uma pesquisa antes, né? Viu que no estado não tinha nenhuma empresa fazendo esse tipo de serviço, né? Então, a gente viu aí uma boa oportunidade de fazer uma coisa que a gente gostava, né? Porque eu adorava Android, eu adoro a coisa da Apple, né? Desenvolver, que eu adoro também, né? E ganhar dinheiro, que é o objetivo, né? Não deixa de ser. Então, aí a gente resolveu montar uma empresa. Né? Quisemos fazer uma empresa diferente, a gente não queria fazer uma empresa qualquer, só mais uma, então a gente montou um ambiente muito legal, bem estilo Google mesmo, assim, todo colorido, com videogame, com área de lazer, né, diversão. Montamos uma empresa bem bacana. E aí, durante a tarde e a noite, eu deixo de ser um funcionário público, né, e passo a ser um chefe, um gerente. Né? Que é outra coisa que é bem desafiadora, não tinha mínima ideia de quanto, né, era. Apesar de já ter tido uma experiência no Ashland Brasil como líder, era uma coisa que era comunitária, assim, então você não podia exigir muito das pessoas, porque as pessoas ali são voluntárias, estão fazendo quando podem, quando querem, né? É diferente de você ser chefe de uma empresa privada, onde você tem meta a cumprir, projeto para entregar, esse tipo de coisa. Então está sendo um desafio bem interessante para mim. É, eu achei interessante. Então, quer dizer, o nome da sua companhia, que aí não mencionamos ainda, é a Popcode. Ah, Isso. você abriu, você e os seus dois parceiros abriram ela, foi agora em abril? Isso, 1º de abril. Quisemos Isso. abrir ela 1º de abril por causa da inauguração da Apple. Ah, saquei. Então, quer dizer, aí, e realmente, eu vi umas fotos, e depois eu vou colocar no blog post, eu vou colocar um link para as pessoas verem como é que é aí dentro, o ambiente. E realmente, é um ambiente bem startup, bem relaxado, e realmente parece assim, coisa que você vê da Google, até mesmo onde eu trabalho, tem tudo a ver o ambiente, bem colorido, cheio de brincadeira, videogame, Isso, bem televisão e tal. descontraído mesmo. Pois é. E me diz uma coisa, por exemplo, foi fácil a decisão de falar assim, olha, eu vou criar uma coisa nova, eu vou criar uma companhia agora. Foi fácil para você isso? Nem um pouco, nem um pouco. É, eu passei meses mesmo. A gente não chegou assim do dia, ah, vou montar e vou montar, não. A gente estudou bastante o mercado, né? Então a gente pensou bastante se era aquilo mesmo que queria, porque tem um investimento financeiro, tem um investimento de tempo, então você vê, por exemplo, muita gente falando, ah, startup, startup, você vê várias de sucesso, né? Mas você não vê ninguém falando nenhuma que foi um fracasso, né? Mas para cada startup que você vê aí de sucesso, tem umas 10 que fracassaram, né? Então é um negócio bem complicado, porque como é uma empresa pequena, você competir com empresas grandes é complicado, você precisa ser rápido, você precisa ser ágil, né? Então é como, tipo, tem um tubarão gigantesco e você é um peixinho palhaço, é um Nemo da vida lá, e tem aquele tubarão atrás de você. Então, a única forma de você escapar, de você se destacar ali, é você sendo rápido. Você fazendo as coisas de uma velocidade boa, com uma qualidade boa, né? Mas sem passar, sei lá, 6 meses, 1 ano, em um único projeto para depois entregar. Porque se você passa 6 meses, 1 ano fazendo um único projeto, quando você lança ele, você já tem uma concorrência grande, né? Provavelmente uma empresa maior já fez um software parecido também. Então a ideia que a gente tem é montar um ambiente mais descontraído e mais rápido para a gente programar, fazer softwares assim, e lançando funcionalidade com o tempo, né? Aquela ideia de libere sempre, né? Mas libere aos poucos. Então a gente segue muito essa ideia. Tem algum projeto que você fez, alguma coisa que vocês já criaram que você pode mencionar pra gente? Você pode contar alguma coisa? Não, não posso, porque por enquanto a gente tem feito aplicativos para empresas, né? Então, por exemplo, quem pensa em montar uma startup nessa área, é bom lembrar que como é que funciona o mercado, né? Você tem a loja do Google, você tem a loja da Apple para smartphone e para tablet. Então você faz seu software e coloca lá. Então você tem uma chance de ganhar 1 milhão, de ser um Angry Bird da vida, né? De o cara ficar milionário da noite pro dia. Mas você também tem uma chance maior ainda de ninguém conhecer seu software, de você ganhar R$ 1.000, ganhar R$ 500 lá no software. Então é uma experiência um pouco complicada. O que foi que a gente pensou? De início, a gente podia fazer softwares para empresas, que já é um serviço certo, com um dinheiro certo, que a gente pode contar com aquilo ali para pagar até funcionário, investir na empresa. E, paralelo a isso, a gente vai fazendo softwares para colocar na loja. Então, ou então softwares de pesquisa, softwares open source também. E a gente vai fazendo isso aí de forma paralela. Por quê? Porque a gente não ingessa a empresa, a gente não depende da empresa, não fica aquela incerteza de, pô, será que esse mês eu vou ter dinheiro para pagar o salário do pessoal? Será que esse mês eu não vou ter dinheiro para pagar o salário do pessoal? Não. Então a gente faz esses softwares para a empresa, né? E geralmente um restaurante, um que quer botar um cardápio num tablet da vida, por exemplo. É um tipo de serviço que a gente faz, né? Então, eu quero transformar o sistema da minha empresa para tablet, eu não quero mais ter um vendedor lá com o computador na porta. Eu quero que o vendedor tenha um tablet lá, que o cliente já chegue, já veja o produto na tela e tal. Então a gente faz esse tipo de coisa porque é o que faz a empresa andar. Paralelo a isso, a gente vai criando projetos para colocar na loja e tentar a sorte também, né? Tem que ter um pouco de sorte, não é só competência, não. Tem que ter um pouco de marketing também. Um pouco não, bastante de marketing, né? Bem, então quer dizer, quem estiver escutando o podcast, tiver interesse em aplicativos, uma companhia que cria aplicativos tanto para a plataforma do Android como a plataforma do iOS da Apple, então eu vou deixar um link depois da Popcode, aí vocês aproveitam e olham também as fotos do lugar, que está muito bacana, muito legal mesmo. E eu vou ficar e vou continuar acompanhando, porque eu tenho interesse em startups, e principalmente quando eu sei que uma pessoa que eu conheço é uma das pessoas que está dentro do startup. Então, vou ficar torcendo aqui para Popcode aqui dar certo e Eu acho sucesso aí. muito bacana, cara, essa ideia de startup. Eu acho que você aprende muito, você cresce junto com a empresa, é um negócio seu, né? Então você vê, você dá o sangue por aquilo ali, né? Pô, é uma experiência única, assim. Eu acho que todo mundo devia tentar fazer uma startup na vida. Fora que você consegue fazer projetos ou criar coisas que você não tem oportunidade de criar no seu trabalho, né? Então, geralmente, quando você trabalha para uma outra empresa, você tem sua função lá e você tem que fazer aquilo ali pro resto da sua vida. Ou até mudar de empresa para continuar fazendo outra função pro resto da sua vida. Você não tem tanta liberdade para criar. Às vezes você tem uma ideia fantástica, mas seu chefe olha assim, né? Ih, não gostei, e não apoia, e pronto, você jogou fora uma ideia fantástica, né? Então, Pode quando você crer. cria uma startup, né, bem legal, você pode botar essas ideias em práticas. Você pode criar uma startup de diversas formas, você pode pegar um financiamento, né, e investir já na empresa e vamos lá, né, e correr atrás do tempo para pagar o financiamento, ou você pode pegar dois amigos, um amigo, né, ou você sozinho, ter uma estrutura mais simples, cada um com seu computador mesmo, ou até em casa mesmo, trabalhando remotamente, né, e fazer um produto e depois montar toda a estrutura da empresa, né? São duas frentes aí que você pode abordar. Que tanto qualquer uma das duas pode dar certo. Eu tenho uma última pergunta que eu tenho para fazer para vocês, justamente sobre a Popcode. Então, você estava mencionando sobre como que, por ser trabalhador do tribunal, Do tribunal. você então de ter esse sentimento de não estar completo, que está faltando alguma coisa, e que então a startup é o que está te dando asas, está te deixando completar essa parte que está faltando. E então, desde abril para cá, tem poucos meses, você está sentindo, tá suprindo essa necessidade, isso que estava faltando? Tá, cara, tá muito bom. Tô adorando. Por exemplo, são 9h30 da noite aqui e eu tô aqui na empresa, né? Então, assim, eu chego aqui, por exemplo, eu saio lá do tribunal, almoço, venho pra cá e fico horas aqui, eu nem vejo o tempo passar. Claro, quem sofre com isso é minha esposa e meu filho, né? Porque Ela vive reclamando: ah, você não passa muito tempo aqui, então eu tiro lá meu dia da semana, fico com eles, final de semana só com eles, não faço mais outra coisa, né? Então às vezes eu tento chegar um pouco mais cedo também em casa para curtir eles, principalmente meu filho, porque ele é novo, tem 3 anos, então você sabe como criança é, né? Então, assim, mas em termos profissionais, hoje eu me sinto realizado, né? Inclusive, eu até recebo até propostas de trabalho em outros lugares assim que eu queria ir, mas eu não consigo mais largar a empresa, porque eu tô vendo a minha energia toda nela, né, e tô vendo que tá dando certo, tô vendo que tá andando, assim. É muito legal, tô satisfeito, hoje eu tô bem feliz profissionalmente. Bacana. Bacana. Então aí agora você mencionou uma coisa que é o que eu queria te perguntar, é que eu sei que você é pai, mas você virou pai tem pouco tempo. Isso, tem 3 anos. Eu me lembro de ter lido alguma coisa online quando o seu filho nasceu. Eu me recordo disso. Então Foi um choque. eu queria te perguntar o quanto que isso afetou o seu estilo de vida, mudou, afetou alguma coisa? O Hugo de 3 anos atrás, comparado com o Hugo de hoje, o nascimento do seu filho mudou alguma coisa? Existia um Hugo antes e um Hugo depois de Ian, meu filho. Porque antes de Ian, eu era um cara que eu saía todo dia, ia pra festa todo dia, né? Meu negócio era ficar no computador, nerdando, dava 1 hora e ia pra rua com meus amigos, né? Então, não queria muita coisa assim na vida. Já tinha meu trabalho, então ficava lá no trabalho, tanto faz, tanto fez pra mim. Depois que eu tive o filho, não, né? E engraçado é que é realmente depois que nasceu, porque mesmo quando minha esposa ficou grávida, eu não sentia tanto assim, sabe? Eu era contra ter filho, eu pensava: ah, filho jamais, né? Minha esposa ficava triste porque ela olhava para mim assim: você não vai ter jeito algum de ser pai, não, não é possível, que tristeza e tal, né? E eu acabei tendo filho. Quando nasceu, que eu peguei ele no braço, eu caí aquela ficha, sabe? Uf, tipo, quase um Power Rangers assim, né? Morfei ali, virei outro. E aí, cara, minha vida mudou muito assim. Eu comecei a trabalhar bastante, estudar bastante, né? Porque eu sempre tinha notas boas e tal, mas assim, eu não me esforçava muito para aprender coisas diferentes, assim. Então, comecei a estudar, a pesquisar, a procurar emprego melhor, né? Então, fazer concurso. Por exemplo, muita gente fala: ah, você reclama aí de funcionalismo público, mas é funcionário público. Aí, bom, no meu estado, é onde paga muito melhor, né? Então, se eu fosse depender do meu salário de uma empresa privada, por exemplo, eu não ganharia tão bem quanto eu ganho. E quando a gente tem um filho, a gente quer dar uma escola boa, você quer dar um plano de saúde bom, você quer dar várias coisas boas para o seu filho, né? Coisas que eles não ligavam para se ligar, assim. E aí eu tirei um tempo para mim, para ele, para ela, né? Fiquei um tempão com eles, assim, curti bastante. Me considero um ótimo pai. Na verdade, até acho que eu sou um ótimo pai mesmo, porque todo mundo fala, porque eu brinco muito com ele, me jogo. Eu sou daqueles que tô na rua, mas eu me jogo no chão para brincar com ele. Não tô nem aí, não tenho vergonha, não tenho nada disso, não. Eu me Massa. lembro que eu postava muito dos blogs mesmo, né? De como estava sendo a minha experiência. Exato. Porque no começo foi bem, bem, bem diferente, assim, foi bem complicado. Porque, bom, eu tinha que acordar 6 vezes na noite, 5 vezes na noite, né? Pra pegar ele no berço, pra ele mamar, pra dar pra mãe, pra ele mamar, né? Trocar fralda. Essas coisas que eu nunca imaginei que eu fosse fazer na vida, eu tava fazendo. E era bem diferente. Fora a questão da educação mesmo, né? Educar é extremamente complicado, né? Você ensinar o que é certo, o que é errado. Eu acho que é a coisa mais complicada. Mas não tem coisa mais gratificante na vida do que um filho. Hoje eu digo. É assim, o que eu vou falar provavelmente é clichê. Quem não tem filho vai entrar por um ouvido e vai sair por outro. Mas quando o pessoal tiver aí, que está escutando, tiver um filho, vai ver como é diferente, como sua vida muda muito e para melhor. Nada piorou na minha vida depois desse dia. Pô, eu fico até bem feliz de escutar isso, porque eu, como sou pai também, eu te entendo completamente, assino embaixo em tudo que você falou, porque eu conheci pessoas da minha época também, de fazer bagunça, de fazer rock, sair toda noite, fazer bagunça e tal. Eu tive minha filha e mudei também, mudei até, arrumei um trabalho, realmente comecei a pensar muito mais nela, porque parece que uma coisa que aconteceu comigo e parece que acontece com muitas pessoas que também têm filho, é que a gente deixa de viver para a gente. A prioridade não é mais a gente, né? São Exatamente. Os filhos, né? Então, eu vi um cara que eu nunca, eu juro, tipo assim, eu nunca ia acreditar que ele ia querer ter filho e tal, e eu vi ele, assim, babando na filhinha dele, sabe, falando mais ou menos as mesmas coisas que você falou para mim. E realmente, filho, só depois que a gente tem que a gente entende, né? Exatamente. Cara, você passa o dia trabalhando e chega em casa e vê seu filho correndo para você para dar um abraço. Não tem coisa melhor não, cara. Não, concordo. É bom demais. Ó, eu concordo. Chega do seu lado, vamos mudar de assunto, né? Beleza, beleza. Então, ó, aproveitando, então, vamos fazer o seguinte, é o finalzinho já da minha entrevista, e eu gosto de perguntar para as pessoas, o top 5, ou seja, as coisas favoritas. Não é nem assim para dizer assim, para mostrar para os outros o que você é, assim, em termos de a qualidade, né? Pra falar assim, olha, eu vou falar só coisa bonita porque eu quero que as pessoas pensem o bem de mim, né? O objetivo é fazer assim, o que é que marcou você? Ou seja, se eu fosse fazer o seu filme, né? Eu vou fazer um filme sobre o Hugo, qual é a trilha sonora que você gostaria de ter? Né, o que é que marcou a sua vida, quais são os filmes, quais são os livros. Então, mais ou menos por aí, eu gostaria que se você puder me dar o seu top 5 de música, pode ser banda ou música. Tá, acho que de música se resume muito a um jogo, né? Eu era bem novinho assim, e aí eu tinha um Super Nintendo e fui jogar aquele jogo chamado Rock and Roll Racing, né? até então eu escutava. Não tinha gosto musical, não tinha nada. E aí eu botei aquele jogo e começa. Black Sabbath tocando. Cara, eu juro como eu me arrepiei naquele jogo. Então lá tinha Black Sabbath, lá tinha Steppenwolf, tinha Deep Purple. Então foi a partir dali que eu comecei a gostar de rock, assim. Né? E aí a partir dali comecei a conhecer muita banda. Então Rock and Roll Racing me marcou por causa do Black Sabbath e Deep Purple principalmente. E aí eu conheci Nirvana, que... Tive uma fase grande, aquela fase de usar casaco xadrez de flanela, né? Eu tinha que me sentir um grande, assim. Eu, não, pô, cara, Nirvana é a melhor banda do universo. E aí depois você vai mudando o gosto, né? Depois vem Metallica, Iron Maiden. Assim, eu sou bem, bem roqueiro mesmo, como eu falei no começo da entrevista. Eu não gosto muito de outros estilos. Até tolero, né? Porque tenho que tolerar, porque você vive numa sociedade. Mas eu escutar, não escuto, não. Não, acho que assim, as coisas que mais marcaram a minha vida foram Black Sabbath, Purple, Nirvana, Pink Floyd. Pink Floyd é sensacional. E Led Zeppelin. Pô, eu gostei da sua lista aí. Você é a segunda pessoa que eu entrevisto que também passou por uma fase Nirvana. Foi o Lucas, né? Acho que foi o Lucas que falou, né? Exatamente, foi o Lucas Rocha. Exatamente, quando ele falou, eu me vi assim, cara, eu passei por isso também. E em termos de filme ou televisão, quadrinhos, alguma coisa vem em mente? Televisão eu nunca gostei muito, não. Agora, adoro filme. E eu acho que, assim, quando eu era mais novo, De Volta para o Futuro me marcou bastante. Até hoje, se estiver passando, eu ligo a TV e tá passando De Volta para o Futuro, eu assisto. Porque eu adorava aquela ideia de viagem no tempo, de como ele fazia uma coisa no passado e influenciava o futuro, ou vice-versa e tal. Eu achava muito, muito legal mesmo. Acho que Matrix, né? Acho que todo nerd, querendo ou não, foi influenciado um pouco por Matrix. Uhum. Né? Eu adorava muito anime também. Ghost in the Shell, né? Essas coisas assim, mais nerds do anime. Eu adorava, né? Samurai X eu gostava também, que era bem violento. Eu adorava ver sangue nessa época. Dragon Ball, Yu Yu Hakusho, Cavaleiros do Zodíaco. Cara, Cavaleiros do Zodíaco era bom demais. Eu tinha... Aqui vendiam uns bonecos da... Acho que era Bandai, eu acho. Eu não lembro. Que eram as armaduras dos Cavaleiros do Zodíaco, que você tinha que comprar, montar, tudo certinho, aí botava no armário. Eu tinha todos, cara, era muito massa. Muito massa mesmo. Essas coisas que me marcaram. Depois que eu fiquei velho, pouquíssimas coisas me marcaram. Só acho que... deixa eu ver, acho que só Matrix mesmo, que eu já era mais velho. O resto é tudo da minha infância. Saquei. E em termos, assim, tem livro, alguma coisa? Livros clássicos também, tipo Os Seus Anéis... Admirava o Mundo Novo, eu sou fãzaço daquele filme, não sei se você já teve a oportunidade de ler, se não teve, leia, é muito bom, Admirava o Mundo Novo. Eu sei qual é, mas eu não li ainda. É muito bom, cara. Muito bom. Guia do Mochileiro das Galáxias é fantástico. Eu lembro que eu ia de ônibus para a faculdade e ia lendo esse livro. Eu dava gargalhadas no ônibus. Eu ria mesmo. E eu sou um cara assim, meio assim, quando eu tô em público, eu sou meio reservado, né? Eu sou meio tímido assim e tal. Aí eu morria de vergonha de rir. Quando eu tava rindo, eu olhava pro lado assim pra ver se alguém tava olhando e tal. Um parênteses aqui. O Mochileiro da Galáxia, eu escutei ele, que eu tinha um livro em áudio, e ele, por sorte, eu tenho ele, que foi falado pelo próprio, foi lido pelo próprio autor. O Douglas. O Douglas, exato. E então, cara, eu também rachava de rir escutando a história, e ele, né, tem um sotaque em inglês assim. Inglês, carregadíssimo, né? Exato, e aquele humor bem seco assim do inglês, muito massa, concordo. Eu adoro esse livro, cara, adoro. E você falou também do Senhor dos Anéis, né, que é uma trilogia muito bacana também. Aliás, eu li os dois primeiros e eu não cheguei a ler o terceiro porque eu acabei que eu apelei e vi o filme primeiro. Aí foi. Não perde sentido, né? Mas ele tá guardadinho, eu ainda vou ler ele de ponta a ponta de novo, porque o livro é bem melhor do que filme. Com certeza. Tem muita coisa que foi cortada, apesar do filme ser uma representação bem legal, assim. Não é bem real, assim, não é bem parecida, mas é bem legal, assim, bem legal mesmo. Teve umas mudanças lá, mas totalmente aceitáveis. Em termos de quadrinho, o Watchmen é fantástico. Acho que o Watchmen foi a revista de quadrinho que eu li que eu mais gostei. Inclusive, eu li ela bem. Acho que tem o quê? 2 anos, eu acho. Eu li depois de velho, assim, adorei. Né? Mas quando eu era mais novo, eu assinava Marvel. Então, eu lia todos os heróis, cara. Eu não gostava de Thor, não gostava de Hulk. Eu achava eles muito overpower. Super-Homem, jamais. Jamais. Só gostava de. Concordo. Pronto, Batman. Batman não era da Marvel, mas eu também lia. E era fantástico, assim. Pô, adorava. Agora, esses super-heróis muito pocados, assim, muito. Nossa, quase um deus, eu não gosto, não. Concordo plenamente. E o meu herói também é o Batman. Super-Homem, pra mim, ele tá toda hora tá. Tem gente resgatando ele lá, salvando ele na última hora, tropeçando, jogando a criptonita para fora e ele. Pois é. Pois é. Você falou aí de Senhor dos Anéis, eu lembrei agora. É uma série que eu tô assistindo que é muito boa, cara, pra quem gosta dos Anéis, é Game of Thrones. Ah, começou agora, né? Isso na HBO. Isso. Terminou a primeira temporada semana passada, eu acho. Eu não tenho HBO, eu não vi, mas são quatro livros, parece, né? A série. Parece Ele que tá são. fazendo. Ele tá fazendo o quarto, eu acho. Porque aqui no Brasil só chegou o primeiro, tá chegando o segundo. Se eu não me engano, é isso. Eu não tenho certeza, não, porque. Foi o que aconteceu com o Senhor dos Anéis com você. Eu comecei da série, né? Eu tô começando a ler o livro agora. Eu não li o livro de Game of Thrones, eu já comecei pela série. Aí adorei a série, aí isso me incentivou a ler o livro. Então tô começando a ler o livro agora. Aí eu acho que no Brasil só tem dois livros. Ou o segundo tá saindo agora, não tenho certeza. Não, eu não li ainda não, mas eu tenho interesse de ler também. Eu tenho interesse de ler. Bacana, cara. Muito bacana. Recomendo. E mudando de assunto, você tem assim, tem algum blog, algum website, ou até mesmo pessoas que você de repente lê o blog, ou segue no Twitter, ou no Facebook, ou algo? Tem alguém assim que te inspira? Que você gosta de acompanhar só para ver o que a pessoa está fazendo? Olha, eu sou do tipo de que eu leio muito agregadores. Por exemplo, Planeta Gnu/Linux eu leio sempre. Leio sempre mesmo. Gosto Valeu. muito. Gosto. Quando eu abro meu navegador, eu leio. Planeta Gnu/Linux, o BR/Linux, eu acho a escrita do Augusto Campos fantástica. Né? Tanto no BR/Linux quanto no BR-Mac. Né? São blogs assim que eu adoro. Gosto muito do jeito de Augusto escrever, ele é bem sensato, assim. Não é nada de fanboy, né? Principalmente, eu vi muito isso nesse blog que ele lançou agora, que é o do Mac. Porque quando você começa a ler coisas de Mac, você vê como as pessoas são loucamente apaixonadas, assim. E ele não, ele é um cara mais imparcial e tal. Eu gosto muito. E eu gosto mais de artigos técnicos. Então, Eu vejo muito assim, planetas de sysadmins. Eu posso até mandar umas referências para você colocar no, no aí no, na página do podcast. Manda sim que eu coloco. Que eu coloco lá todos os links favoritos, que eu vejo muito agregador. Não tem uma pessoa bem especial que eu vejo sempre, não. Eu pego as que eu acho legais, até porque eu não sou interessado apenas no que a pessoa escreve tecnicamente. Assim, eu gosto de ver pensamentos informais também sobre a pessoa, coisas da vida da pessoa, eu acho bacana, né? Inclusive, é uma política que você aborda lá, no que eu gosto. Porque você vê muito planeta que não, só pode entrar post nessa tag X aqui. Né? Então, não, eu gosto de ver assim, o que a pessoa bota, coisas da vida da pessoa, filho e tal, principalmente preferências, dicas de música. Eu adoro quando as pessoas postam dicas de música, eu conheço muita banda assim e tal. Então, eu me interesso. Então, por isso eu prefiro ler agregadores mesmo. Pode crer. Não, até para adicionar o que você falou, o Planeta GNU Linux Brasil que eu criei, eu criei ele justamente por causa da perseguição que eu estava sofrendo dentro do planeta Ubuntu Brasil, que foi o planeta que eu ajudei a criar. E pessoal muito bitolado, assim, se o tópico não é só sobre tecnologia, sobre Ubuntu, eu não pode publicar, não quero escutar nem nada. Então, eu também eu criei o meu próprio, então, porque assim como você, eu tenho interesse, sabe de quê? Às vezes eu curto de ver às vezes pessoas compartilhando receita, porque pô, para quem é geek assim, nerd assim, de vez em quando aprender a fazer um prato bacaninha não é nada mal não, sabe? Exatamente, com certeza. E igual você falou, dica de filme ou dica de livro, sabe? Eu curto, eu curto. Eu também curto. Até coisas de metodologia, como é que a pessoa trabalha, né? Assim, pô, também eu gosto muito. Que às vezes, pô, eu acordo e uso tal programinha para gerenciar minhas tarefas, então eu acho muito legal essa parte de produtividade também, né? Então a gente aprende muito quando a gente começa a ler o dia a dia da pessoa assim, aprende bastante. Pode crer. Olha, Hugo, eu curti demais bater papo com você e a gente tem conversado também outros dias aí. Então, aí agora foi oficial assim a entrevista. Então, aprendi um monte de coisas sobre a sua pessoa. Então, eu gostaria de te agradecer tremendamente porque você estava doente e você mesmo assim apareceu para bater papo comigo. Eu tava E mal, pois é. malzado. Tava doente, não, tava um zumbi, cara. Mas melhorou, porque você está bem melhor, a sua voz está bem melhor. E na verdade, quem tem que agradecer sou eu, cara. Eu tô muito feliz aqui de estar participando do podcast. Você é um dos caras que me ajudaram bastante na minha vida aí do Linux, né? Inclusive na época que eu era tradutor, eu ajudava na tradução lá do GNOME, né? Então, sempre via você no IRC, eu admirava bastante. Então, hoje eu estar batendo papo aqui com você, para mim é uma vitória, assim, tô muito feliz. Então, o sentimento é mútuo. Muito obrigado. Eu fico lisonjeado de você falar isso. Mas, ó, realmente, mais uma vez, muito obrigado. Parabéns, bem sincero mesmo, da sua iniciativa com a Popcode. Apesar que muitas pessoas podem falar assim: ah, mas o cara está mexendo com Android, com o negócio do Mac. Ah, não O tem nada a Beck, ver. traidor, né? O cara traidor. Não tem Traiu o nada a ver, movimento. não. Tem nada a ver, não. Olha, vocês vão lá, dá uma olhada na foto, no, nas fotos do site, dá uma olhada no website da companhia. Eu te desejo, assim, vocês e seus parceiros, sucesso. Muito obrigado. E, tá, e cara, eu gostei demais de aprender um pouco mais como que você pensa sobre filho, família. Ah, você subiu, assim, mais ainda na minha perspectiva, no, mais um patamar ainda, assim. Coisa mais sagrada que existe é isso aí. Amém. Concordo plenamente. Olha, então, mais uma vez, muito obrigado. E para vocês, ouvintes que estão com a gente nos acompanhando, eu vou colocar o link de todas as coisas que foram mencionadas aqui no artigo que vai acompanhar o podcast. E claro que qualquer comentário, qualquer feedback que você tiver para mim ou até mesmo para o próprio Hugo, pode deixar para a gente aí no website. E não se esqueçam de checar a revista Espírito Livre. Que está saindo todo mês aí com matéria muito bacana, vale a pena conferir. Um abraço e até o próximo episódio. Abraço, pessoal. Obrigado.